O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Xiii, essa música do sapo tá muito fácil, não tá? Vamos tentar cantar usando só uma vogal? Então vamos começar pelo A. A sapa na lava pá, na lava parca na cá. A lamara lá na laga, na lava pá parca na cá. Mas caixa lá! E agora usando só o E, e assim por diante. Esse penele vê pá.